muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição deste programa 3 em Ponto no canal 1 dos Rádio Antena Web. Tudo bem? Pois é. Já te travou a Carlos. Sim, vai sim. Seu programa de... Este programa tem o patrocínio da Associação Nacional de Ideias para Programas de Rádio começados com a letra 3. Começa agora 3 em Ponto, a última edição. Sejam bem-vindos à última edição do programa de 3 em Ponto. Domingo, dia 29 de maio de 2016. Como sempre, temos connosco alguém que fiquei na dúvida se esteve ou não na primeira edição, mas tenho a certeza que participou nela como se tivesse sido. Olá, Adriana. Olá. Olá, ouvintes. Pois, eu devo ter participado na primeira. Não me tinha sentido. Quer dizer, não tinha sentido... Não é o ter participado ou não ter participado. Não tinha sentido o programa começar sem mim. Já que eu acho que começou a mãe dele... contigo na lista. Na lista começou de certeza. Pode não ter começado contigo na edição. Ah, ok. Porque eu começo logo a apresentar novidades. Só um bocadinho mais esta música triste, que isto é de fazer chorar. Ok, então vamos lá. Um programa cheio de nostalgia, não é, Adriana? Hoje. Sim. São quase 3 anos. Praticamente 3 anos. E deixa marcas, claro. Eu sou a mãe do programa, não é? Portanto. Sim. Eu lembro-me que o programa iniciou desta maneira. Eu convidei a Adriana para se juntar a nós. Olvidando-me completamente de que já o tinha feito. É provável que eu não o tivesse feito se porventura me tivesse lembrado que já antes tinha convidado ele, já antes tinha dito que não. Eu não queria ser uma pessoa aborrecida. E então, esquecendo-me completamente desse detalhe, eu convidei-a. Ainda bem, porque desta vez a resposta foi positiva. Desta vez a resposta não foi não. Desta vez a resposta foi um sim. Eu não sei como é que vai correr, eu não sou muito de falar, eu sou muito tímido, muito envergonhado. Eu sou, se calhar não consigo. Hoje a Adriana marca desta antena web. E tudo começou a 14 de julho de 2013. O 3 em ponto foi eu reaproveitar de uma ideia de um programa que já tinha surgido antes, na voz e na condução de Fábio Costa. Surgiu com nova cara, com um novo propósito. Surgiu. E hoje está na hora de ir para o firmamento, para o céu dos nossos programas. Aqueles que acabam, mas que continuam a dar sempre um brilho especial à nossa antena web. E o programa 3 em ponto é de rara exceção, porque é um programa que marcou de uma forma muito vincada todo o projeto. Eu acho que não há nenhum programa que tenha marcado tanto a Antena Web como o 3 em ponto. Antes de qualquer outra coisa e de partirmos a lista toda, pergunto-te, Adriana, que avaliação é que tu fazes da Antena Web, da tua estadia aqui na Antena Web? O que é que a Antena Web te deu? O que é que tu sentiste que deste à Antena Web nestes quase 3 anos, partindo da base deste 3 em ponto? Sim, meu Deus. Ok, então vamos lá. Eu comecei com este programa da forma como tu disseste, meio a meio, porque não sabia o que é que havia a dizer, tanto é que as primeiras edições, se tiveram oportunidade de ouvir, eu quase que não falava, era dizer um sim, não, talvez e pouco mais, porque era muito medo, tinha receio de falar, andar, nem sabia o que é que havia de falar, tampouco. Depois deste uma abertura para falar pelos cotovelos, e aí houve momentos hilariantes. Ou seja, eu cresci imenso, não só com este programa, mas também com a própria Antena Web. Aprendi imenso, aprendi a fazer coisas que nunca pensei que conseguisse fazê-las. E meti-me de cabeça, tirei-me de cabeça a projetos dentro da Antena Web que também nunca pensei fazê-los. E ainda me mantenho aqui, quero me manter ainda mais dentro da Antena Web. Não quero sair tão cedo, a menos que me escorraçem, ponham daqui para fora, seja lá o que for, ou a Antena Web acabe. Mas como não vejo que isso seja possível, portanto, não saio daqui tão cedo. E é pena este programa acabar, porque tenho pena mesmo. Mas pronto. Mas acho que sim, cresci, desenvolvi imenso, comecei a falar mais. Às vezes o Carlos está quase a arrancar os cabelos, quer que eu me cale, eu não me cale. Ou então digo coisas que eu fico a pensar, tu disseste isso mesmo? Pois, acontece. Às vezes fazer certo tipo de piadas que ele fica, não te esqueças, estamos em direto. E pronto, é isso. Acho que é uma boa experiência. Quem gostar de rádio, experimente, porque é ótimo para o crescimento pessoal, social, profissional, etc e tal. Eu rimei agora. E nós aqui trabalhamos como equipa, não é? Que é uma das coisas que eu mais gosto sempre. Digo nós de modo geral, mas também especificamente nós dois. Desde o princípio, mesmo enquanto a Adriana era apenas e só parte da equipa de locutores, a verdade é que sempre trabalhamos com grande espírito de equipa. Eu lembro-me que quando a Antena Web esteve para fechar as portas, foi a votação para fechar portas, e entretanto a Adriana dizia que não podia ser, que não podia acabar, que tínhamos que seguir em frente, e foi... Foi, aliás, foi um dos motivos para que depois a Adriana, a 2 de julho de 2014, passasse a integrar esta equipa de locutores. E pasma-te, Adriana Pequeno, se calhar não tens de pasmar, porque até já sabes, a Adriana é a pessoa, depois de mim, que está há mais tempo, de forma continuada, na direção da Antena Web. É sim. Neste caso, desde 2 de julho de 2014, está praticamente 2 anos, os primos há praticamente 1 ano e 11 meses, que se irão cumprir nesta quinta-feira, e então a Adriana está aqui basicamente na direção há todo este tempo, e que basicamente, é o que eu digo, sempre trabalhamos como equipa, nunca podemos fazer noitadas, como por exemplo já aconteceu com outros membros da direção quando houve problemas de última hora, mas a verdade é que chegamos a trabalhar dias, largas horas por dia sobre os mesmos assuntos, e para todos os efeitos, Adriana, não me recordo de ter deixado, portanto, para amanhã o que podia ter sido feito hoje. Quanto muito, deixou para outros colegas mais tarde poderem fazer o que ela, por algum motivo de força maior, teria que deixar de fazer naquela altura. Recordo-me, quando fizemos aqui a divulgação, a reestruturação, portanto, da página da internet, ou quando fizemos, por exemplo, a integração das rádios na Rádio Nomi, a verdade é que a Adriana... Não me recordo de olhar, isto foi essa manhã e acabou. Não, sempre ficou... A única vez que não ficou foi por minha culpa. Não foi por culpa da Adriana. Por minha culpa, quer dizer, não... Partiu de mim, não foi por minha culpa, mas foi partiu de mim. Mas, Adriana, isto não é uma despedida tua, é só do programa. Porque o que é que vai acontecer a partir do dia 6 de junho? Fazes ideia, não fazes? Vamos ter novos projetos e... Sim. Mais um canal de rádio vai abrir. Refirma exatamente a nós. Respeito a nós, é novos projetos. Vamos ter um programa nosso, com a mesma equipa, já na equipa vencedora não se fez. E, portanto, vamos. Este programa vai incluir música, vão ter rubricas, como por exemplo. O retrato biográfico vai continuar, o Inosinos também, e o que é que vai continuar mais? E as músicas? Vamos falar sobre... Exatamente, já falaste das músicas. Sim. E é só porque depois a parte da clássica, da música clássica vai acabar, portanto, efetivamente, termina a parte da música clássica. Poderá, talvez, mais tarde ser restaurada, depende, mas não é algo que deva acontecer, para ser sincero. Não acredito muito que aconteça. Vamos ver. Porque na realidade o que interessa mesmo é que a equipa vai continuar. Não é? Agora será um programa diário que se vai chamar Parque dos Príncipes. Eu acho que é um nome bonito para nós, não é? É, eu acho que sim. Já que somos os príncipes aqui da rádio. Olha. Eu gostava de mostrar aqui uma coisa aos nossos ouvintes. Também te vou mostrar a ti, como é lógico. E que é uma... Eu gostei muito disto. Uma emissão de Natal. Que eu acho que ficou muito bonita. E que foi o Natal de 2014. Que nós realizamos aqui foi algo. Ora, não sei, eu gostei muito. Então proponho que a gente escute, porque foi um belo momento do nosso programa 3 em ponto. Vamos lá? Vamos. Feliz Navidad. Feliz Noel. Bom Natal. Os locutores de 3 em ponto desejam-vos um Feliz Natal. Merry Christmas! Fröhliche Weihnachten! Feliz Natal! Ho, ho, ho! Mais um 3 em ponto com ele, Carlos Bonaparte, e ela, Adriana Pequeno, neste programa especial de Natal. Bem-vindos, caros ouvintes, a esta edição especial de Natal com o coro Santo Amaro de Oeiras, melodia muito antiga e muito bonita, sem dúvida. Olá, Adriana. Olá, Carlos. Sim, senhor, tens toda a razão. Esta melodia acompanha-nos desde a nossa infância, praticamente. É verdade. Eu gostava de saber, porque esta... Sinceramente, eu nem sei qual é que é a versão mais antiga ou qual é que é a mais recente. Nós temos aqui outra. Adriana, o que tens a dizer sobre este momento? Que giro, já não me lembrava disto. Eu não sei se... Eu estava a dizer que tu ias cantar, mas pelo visto não. Eu não, acho que já andei aqui e encontrei esse registro de cantar. Deixa ver se eu tenho para aqui. Que eu gosto de ouvir cantar. Oh. Eu gosto de ouvir cantar. Eu acho que cantei agora uma. Agora vem aquela parte do especialmente quando terminas. Diz? Eu cantei uma na Caixa de Pandora. Mas também cantei acho no 3 em ponto. Ah! Isto é a conta do nosso aniversário. Parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades. Adriana, bem, eu acho que ainda temos ouvintes. Acho que sim. Ai, ai, foi muito giro. Olha, eu gostei. Agora, ora deixa cá ver. Está aqui o primeiro... Ah, porque depois a Adriana, é certo que a Adriana não, portanto, como é que é dizer, a Adriana não fez parte da primeira edição enquanto locutora, portanto, ficamos a saber hoje que afinal tu só te estreaste na locução no dia 21 de julho e não no dia 14, como a gente sempre achou, e continuo a achar que há uma coisa que não bate certa. Mas eu não estou a ouvir na primeira edição. Pronto, mas é assim. Por acaso há algo em nós que bate certo? Não. Portanto, porque aqui há isso para ter certo? Sim, também faz sentido. Também faz sentido. O primeiro spot da Adriana para o programa 3 em ponto. Ao domingo, 3 em ponto, na sua rádio Antena Web. Por acaso era no canal 1, mas pronto, ela disse Rádio Antena Web, Rádio Antena Web. Pronto. Foram coisas muito giras, foram. O segundo. 3 em ponto. Pronto. Isto dava muito jeito para passar entre as músicas. Eu acho que foi por aqui que tu começaste a colaborar. Com a lista das músicas e com pronto, e com as gravações destes spots, provável. Olha que giro! Espera aí. Boa tarde. Ai, ai, bons tempos, bons tempos. É isto, mas a vida continua, não é, Adriana? Pronto. Ou a Adriana teve que se ausentar. Eu? Ou então estamos no meio de algum problema técnico. Não, eu estou aqui. Ah. Agora sim. Ah. Pensavas que eu fugia, era? Temi. Confesso que por algumas frações de segundo, temi. Depois pensei. Ela não será capaz de tal coisa. Pois é, não será capaz de me abandonar. É que o Carlos estava aqui a fazer gestos com as mãos, era sinais de fumo, era esbracejar... Quase que arrancava cabelos, já estava com a cadeira no chão, vidros partidos e tudo para me chamar a atenção. Mas eu não estava a ligar nenhuma, é verdade. Pois, pois, também, também, bom. Momento de amor no nosso 3 em ponto. O programa da diversão. o riso da Adriana. Eu não consigo fazer. Não consigo. Da Adriana é mais autêntico. Ai, ai. Mas nem tudo foi culpa da Adriana. Não. Nem tudo foram. Vamos chamar assim. Momentos de alucinogenesia da Adriana. Também houve momentos meus. Por exemplo, por acaso, é o único exemplo que eu tenho aqui, assim à mão. Já ouvimos a entrada do Xé, caros amigos, boa tarde para todos os programas aqui nos rádio, nos canalão dos rádio, então não é? Já ouvimos isso. O que ainda não ouvimos, o que faltou ouvir, foi o anúncio da Ballantines. Eu a tentar falar aquele alemão que eles falavam nos anos 90, quando era miúdo e não percebia nada. Não que agora seja muito maior, e não é que eu agora percebo muito mais, mas sempre é mais alguma coisa. You can be anything you want to be. Just turn yourself into anything you think that you could ever be. Be free with your tempo. Be free, be free. Surrender your ego. Be free. Ballantines. Ich habe uns etwas Gas in den Mund. Pois. Percebeste o que eu disse, não percebeste? Ah, agora sim. Percebeste o que eu disse, não percebeste, Adriana? Não. Mas era para perceber. Pronto. Não. Rápido. Pois, o que é que se pode dizer? São. São momentos, são coisas marcantes do nosso 3 em ponto. Mas a mais marcante, ao menos para mim, e que eu me lembro de todas elas, é as nossas viagens pelo mundo, principalmente a Jamaica, a maluca Jamaica, em que tu te enganas na data e eu me engano no nome do programa. A Jamaica, sim. Olha, eu já não sei em que dia é que isso ganza. Foi. Sabes em que dia é que foi? Não sabes, foi não? Não. Eu também não. Porque se eu soubesse... Ai, se eu soubesse... Íamos estar com uma ganza total, pronto. É provável, aliás, é altamente provável. Mas eu estava aqui a ver se rapidamente encontrava... Deve ser o ano passado. Pois, deixa eu cá ver aqui. Está aqui. Ah, ok. Está aqui. Ora, vamos então ouvir aqui um bocadinho desta edição. Desta edição mágica que foi a nossa ida à Jamaica. Só o princípio. Parece que tens pássaros a cantar no teu microfone. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição de 3 em ponto. Que giro. E sempre que há algum som ou odeio daqui, os pássaros mudam de tom. Faz o que se passa com o meu micro? É que eu tenho ligado aquele sistema de conseguir ouvir o meu próprio micro. E faz tipo não. Eco. Mas não é por isso, não é por isso. Não? Okay. Não. Se bem que parece que mudaste de estúdio, estás numa sala mais grande. É, mas não estou. Por acaso parece que estás numa sala mais grande. É. Não, mas não mudaste a disposição, nem tiraste nenhum tapete daí. Não. Estou todos os tapetes, a disposição é a mesma. Que engraçado. É, faço assim um eco. Que giro. É que parece mesmo que estás tipo num estúdio maior, pronto, isto também não é assim, é bom porque estás num estúdio que, por um lado é bom porque estás num estúdio maior, não é? Por outro, também é bom porque, apesar de tudo, apesar de ser eco, nota-se que não é aquele, aquele típico eco de casa de banho. Não é esse, portanto. Não... Mas é aquele tipo eco de casa de banho, que este tipo. Ah, Carlos, não me venhas agora interromper! Não é isso, mas há aquele eco típico de quando tipo, alguém te liga e tipo, sabes que a pessoa está na casa de banho, sabes que faz mesmo aquele tipo. É o chamado eco de casa de banho, porque faz mesmo um eco estranho, não é esse o caso. Mas parece, sei lá, não sei. Que é que, não sei se é por ser um espaço mais pequeno, o que é que nota-se mesmo que a pessoa está na casa de banho, se não é, é tipo uma despensa, mas é que as despensas têm tanta coisa que absorve o som, e notas. Mas quando a pessoa está na casa de banho, tipo, notas que a pessoa, tipo, opá, até podes só ter ido lá e buscar uma coisa, um perfume, ou sei lá o quê, mas, sei lá, mas, nota-se. Ai, ai. E pronto. E aí, os ouvintes, cá estamos para mais uma edição do nosso Caixa de Pandora. Oh, olha, agora fui eu. A sério que eu... Senhoras e senhores, já vão saber o destino que nós viemos parar, mas tem influências. Agora não é. Agora, a sério que hoje de manhã pensei, olha, hoje vou brincar com o assunto, mas pensei, passou-me completamente. Mas agora, se de manhã não foi sem querer. 3 em ponto. Mas pronto, cá estamos para mais um 3 em ponto. Edição para este domingo, dia 5. Ai, 5. Como é que anda com a minha cabeça? Dia 12 de julho de 2015. 5 de julho de 2013. Ai, ai, ai, como é que eu. 12 de julho de 2015. 2013. Eu ia dizer 5 de julho de 2013. Isso nem foi um domingo, com certeza. Como é que eu vou buscar? Não, olha, foi uma sexta-feira. Sabes porquê que eu fui uma sexta-feira? Não. Porque no dia 7, estávamos a 7 dias da Adriana Pequeno estrear-se aos microfones da Antena Web. Ok. É verdade, no dia 14 de julho de 2015... Pronto. Figurinhas tristes. Ai, ai. Eco da casa de banho, está muito bom. Mas é aquele eco de casa de banho quando as pessoas, pronto, não é? Tipo, estão. Quer dizer, passámos não sei quantos minutos do programa a falarmos do eco da casa de banho. Depois eu achei interessante um detalhe. O quê? O eco da casa de banho? Não, a pessoa que vai à casa de banho para buscar perfumes. Supostamente não é isso que vai lá encontrar. Não, até pode. Sim, não são propriamente perfumes para sair à rua, não é? Ah, não. Pois, também acho que não. Sim, encontra-se. Pronto, encontra-se vamos perfumes, estar a falar agora outra vez dos ecos da casa de banho, pois não? Eco, eco. Pois, não. Agora não. Pois é. Olha, e ficamos a saber outra coisa. Afinal, caiu tudo sobre mim. Tu não disseste errado o nome do programa, pelo menos no ar. Quem o disse fui eu. Sou tão mazinha. É que eu fiquei na ideia, se eu soubesse não tinha posto isto, porque eu fiquei na ideia que... efetivamente... tinhas sido tu a enganar-te no nome do programa. Portanto, na data tu no nome, mas não. Tudo eu. Pazainho. Ai, ai. Olha, e naquela altura falamos de um pássaro e agora tens mesmo um. Agora está calado. Está, parece-me ter ouvido por momentos. Não. Pode ter sido aqui. O outro pássaro Agora foi em janeiro. Pronto. Na altura tinhas outro microfone ainda, há menos de um ano tens este microfone, que giro. Exato. Na altura tinha outro microfone que às vezes se punha a chover. Era. E isso não só. É porque era numa altura muito gira em que tu ainda não tinhas isto é um detalhe técnico, mas que eu pessoalmente me apercebo. Porque como tinhas que colocar portanto como não tinhas um sistema de som adequado, tinhas apenas sistema de alta voz, portanto eu ouvia-me muito alto, ou melhor, tinhas que eu pôr o sistema de som mais alto para me poderes ouvir. Às vezes o Skype captava a minha voz em duplo. Bem, e as músicas também. Portanto, quando tu às vezes gravavas, e isto é perceptível, quando tu gravavas aqui algumas músicas, havia algum eco que tu não. Aquilo que eu percebi, tu não colocavas, era natural. Uhum. Não sei se chegaste a perceber isso. Não. Por acaso não. É, nós ouvimos aqui mesmo aqui tu a cantares os parabéns e a guitarra, ela tem eco. Sim. Mas não foste que colocaste? Não. Ou foste? Pois. Não. Porque o eco, o que é que acontece? O sistema de som captava, ou seja, a gravação captava a gravação em si e o sistema de som. Portanto, foi algo que deixou de acontecer quando mudaste de sistema de som. E por consequente de microfone também, portanto, mudança completa de sistema de som e este microfone sim já não faz pássaros. Não. É giro. Não faz pássaros. Não, porque o outro fazia. Ah, ok. Pronto. Este não faz isso. Ai, ai. O que é que se pode dizer? O 3 em ponto teve duas fases. Sim, teve. Queres falar sobre elas? A fase gravada e a fase ao vivo. Ah, não, não é isso que está... Ah, não, não era isso que estava... Ah, então pronto. Bem, então podemos dizer que teve 3. Vá, 2,5. Porque a mudança do gravado para ao vivo não foi assim tão grande quanto isso. Quer dizer, foi grande no sentido em que passamos a ter... Mudou o formato. Mas a verdade é que... portanto, o programa em si, ele teve duas fases principais. A primeira fase em que nós tínhamos 12 músicas. E a fase seguinte em que tínhamos... apenas, portanto, e passamos a ter apenas 6 músicas, e essas 6 músicas passaram a ter mais informações. Quando a Adriana passou a fazer parte aqui do programa, o programa passou a ter, ou seja, na segunda edição, o programa passou a ter, exatamente, foi isso que aconteceu. Tu entraste na primeira edição com uma lista, que passou por inteiro, e depois, então, a segunda lista... já começou a ser dividida porque nós conversávamos muito. Então houve Pop Parte 1, Pop Parte 2 e depois chegamos às listas que acabaram e a Adriana começou a escolher 6 músicas só de um estilo e progressivamente depois de um país. Eu gostei muito dessas viagens. Acho que foram muito interessantes e eu também acho que a viagem foi a mais marcante, a da Jamaica. Sim, foi a que ficou, ao menos para mim, ficou marcada por causa desses pequeninos enganos. Não se pode dizer que sejam assim enganos, não foram de propósito, foi mesmo uma coisa que saiu, que aconteceu, como também eu estar a ler portanto, as listas de informações das músicas e de repente também de uma lista me dar um ataque de riso, tu ficas sem saber o que é que eu queria dizer. Principalmente penso que foi numa música do Lenny Kravitz que estava em cima de qualquer coisa e eu comecei a rir antes de falar e isso deu-me um ataque de riso tão grande naquele momento tu tentavas ver se eu conseguia dizer o que era e a tentar adivinhar o que era, mas quanto mais o fazias, mais eu morria. Pronto, lembro-me também disso. Há assim pequenos momentos de diversão, de mudar mesmo para a risada e também ser um bocadinho marota na escolha das músicas e até dizer para tu dizeres certas músicas, porque não era porque eu não queria dizer, mas era mais apropriado tu dizê-las do que eu dizê-las. Sou maisinha. Foi um bocadinho assim de propósito. Quanto às viagens, essas viagens que fizemos pelo mundo foi mesmo para dar a conhecer um pouco da música feita nos outros países e não só aquela música comercial. E sim, lembro-me dessa fase de passarmos de 12 para 6 músicas, de fazermos listas, dividirmos as listas em 2, porque era muita música, tínhamos a informação, mais a informação 3 e ponto, mais o nosso falatório. Portanto, lembro-me dessa fase do programa. Mas acho que o programa agora estava mais interativo com a viagem, porque todas as semanas era um país diferente, uma cultura diferente e músicas, claro, diferentes. Lembro-me de uma viagem que nós fizemos, agora não me lembro, é o país, em que eu não dei informações sobre a música, dei a música, mas não as informações, dei informações sobre o país e sobre a comida, a gastronomia. Que tu, houve lá uma que tu chegaste a dizer, Santinho, olha, fica para ti. Porque os nomes não eram muito lá sugestivos. Olá, mas pronto, tudo se passa, tudo é divertido dentro deste programa. Olha, não sei se consegues ouvir bem, consegues? Sim. Ah, ok. Também se respondias que não, batia-te. Ah, e também me lembro de uma certa senhora da limpeza que chegou a estar aqui de 3 em ponto. Além desse angolano, uma tal, já não me lembro o nome dela, que às vezes vinha chatear. Não era a Joaquina, a senhora das limpezas? Não sei. É provável, mas eu lembro. Ele tem o número de uma edição que foi muito gira, porque eu estava em Gaia, que era um país. Tu estavas no 25º andar, ou era eu que estava no 25º andar, mas acho que era, já não recordo. E estávamos no ano 3000 e tal. Sim. A assinalar os 1000 anos de 3 em ponto. Não te lembras? Não. Se calhar é porque ainda não aconteceu, mas eu lembro-me disso porque nós fizemos. Foi muito giro, foi também. Pelo menos foi no princípio, eu lembro que isso também se fez no princípio. Mas o que é que eu posso dizer mais? Era, foi realmente algo que eu gostei. Eu acho que aprenderam, os ouvintes que ouviram essas edições aprenderam muito com o 3 em ponto. E mais recente, também temos a entrevista, não é? Com a Patrícia Delain. Que basicamente deu um novo, deixou uma marca no programa, porque tivemos uma entrevista aqui e foi realmente algo que teve o seu impacto, pelo menos eu acho. Enfim, olha, foi bom, tivemos grandes momentos aqui, bastantes. Grandes momentos. Grandes momentos. Olha, eu não tenho aqui. Diz? Ok. Ah, isso é a Love Story. Era tipo um momento de nostalgia. Não, estou brincando. Eu estava aqui a ver se tinha uma música unplayed dos The Course. Mas não tenho. Bom, hoje não há lista, hoje é a nossa, é a vontade do freguês. É. Assim que te pergunto, Adriana, alguma sugestão musical que tu tenhas? Moderna, antiga, como se começar. Hã? Ou como eu queira e tu não. Como tu queiras, para mim é desde que eu possa passar aqui a música, tudo bem. Isto porque posso não ter aqui no arquivo, por algum motivo. Bem, que é que eu hei de passar aí? Será lá. O que é que eu hei de passar? Estou a pensar numa, mas essa não. Não acontece. Olha, arranja aí qualquer uma assim divertida, meio maluca, às três pancadas. Qualquer uma. Olha, eu tenho aqui uma que é a Mr. Cab Driver, que não é maluca, não sei o quê, mas é do Lenny Kravitz, há pouco falaste nele. E eu lembrei-me. Depois, podíamos aqui ficar com... Deixa ver se eu encontro aqui... uma música... está aqui... Não. É que eu queria mesmo ver se encontrava... A música... Bom, já que eu não tenho, podemos aqui ficar com a música All the Love in the World, que foi também passou na primeira edição. A Cab Driver não, passou na 34ª. Mas esta All the Love in the World passou na primeira edição do nosso programa. É uma música dos The Course. Depois pensei que pudéssemos ouvir uma música, porque sabes, na primeira edição passou Céline Dion com Jean-Jacques Goldman, mas eu gostava que agora ouvíssemos a nova música da Céline Dion, que se chama Encore une soir, que é uma música da cantora Céline Dion e que foi escrita pelo Jean-Jacques Goldman para ela. E que basicamente tem muito a ver com... bom, é um regresso depois da morte do René Angélil e assim. E acho que era uma homenagem também que podíamos aqui prestar à cantora. E também porque cá está, passou na primeira vez, no primeiro 3 em ponto. E depois... Pensei que pudéssemos ficar com uma música diferente. Mas que é uma artista que eu conheci através de ti. Quem? E olha, gostei muito desta artista. É uma artista francesa. Faz ideia de quem seja? Francesa. É isso. Lá sei. Eu não vou tirar assim nada. Ah, já agora. Antes de passar ao nome da música. Sabem que... Há uma coisa muito gira, porque nós muitas vezes, isto é uma coisa que acho que todas as rádios fazem, todas, eu acho que mesmo todas, quando são versões ao vivo, quando são coisas do género, que não justifica, por exemplo, a compra de um disco inteiro, e há material que está licenciado, e então lembro-me de uma das vezes que a Adriana... Porque nós temos aqui o nosso arquivo musical. Claro que nem todos temos a mesma música. Mas então na altura a Adriana enviou-me uma música. Aquilo era versão ao vivo também, creio, não me recordo. Que era que ela queria escolher. E então... mandou uma música com uma qualidade, uma coisa terrível. Primeiro que eu encontrasse aqui no arquivo algo que tivesse... Uma qualidade aqui aceitável, mas lá encontramos. Que era a música da Lori. Da ver esta música. Não. Je serai ta meilleure amie. Ta meilleure amie. Ta meilleure amie, sim. Eu perdi muito tempo à procura desta música. Quase que não passava no programa, mas passou. Passou. Então agora proponho que nós escutemos estas quatro músicas. E vai ser a primeira vez que o programa 3 em ponto terá uma sequência de 4 músicas. Ah não, por acaso não deve ser a primeira, não. Não sei, mas se for, tinha que ser, tinha que haver uma primeira vez nessa sequência. Já que houve uma primeira vez como dupla, a primeira vez contigo. Portanto, tem que haver uma primeira vez de 4 músicas. Pois é, ouvintes, vamos ficar de 4. De 4 músicas, gente, gente. Pois é, pois é. Por mim podem ficar de 4, de 5, deitados em pé, podem ficar o que quiserem. Desde que ouçam. Pronto. Ai, ai. Agora estou a imaginar tipo um monte de pessoas a fazerem assim, tipo, ficarem. Ou então tipo, lá com os gatos ao lado, com os cães. Os gatos e os cães ficam de 4. Tem 4 patas. Se ficarem de pé, ficam de 4. Pronto. Bom, vamos ouvir estes 4 temas e voltamos daqui um bocadinho para aquela que será a última intervenção do programa 3 em ponto. Porque eu não sei se tu deste conta, mas já são 16 horas e 5 minutos. Ah! Já? Pois. Não. Café. Falta menos de uma hora para termos o 3 em ponto. Está bem. Pois é. E daqui a pouco nós vamos ter o nosso último informação 3 em ponto. Vai ser a última vez que vamos trazer essa rubrica aqui ao nosso programa. Mas por enquanto, Mr. Crab Diver. Driver, aliás. Música pertence a Lenny Kravitz. Já voltamos. Até já. Até já. Mr. Cab Driver, won't stop to let me in. Mr. Cab Driver, don't like my kind of skin. Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver only thinks about himself. Driver.

De volta ao ouvintes, depois deste tema, também era a mim da Lori. Foi com ele que ficamos nesta edição do nosso 3 em ponto, nesta que é a última edição deste espaço radiofónico. É verdade, a vida é mesmo feita destas coisas. O que é que a gente pode dizer, Adriana? É muita emoção. Eu não sei o que quer dizer. Eu acho que é muita emoção. Por acaso é? É muita emoção. Este programa foi palco de grandes emoções. Foi palco de grandes momentos. O 3 em ponto, eu acho que será sempre uma marca no Grupo Antena Web. Não foi com o Fábio Costa, mas foi comigo e com a Adriana Pequeno. Conseguimos recuperar este programa e fazer dele algo. Porque o 3 em ponto com o Fábio Costa teve apenas 2 edições. Olha, vou passar aqui uma coisa que já não passa há muito tempo e que é o nosso publicitário. Mas claro, no tempo em que ainda era no Canal 1. Feito já agora pelo nosso amigo, que não integra a Antena Web, mas é o amigo nosso, Gabriel Antunes. Neste momento está a cair o céu em Vila Nova de Gaia, como aliás é perceptível, e assim ainda mais perceptível. Eu volto a dizer, dependendo do como, não é? Do tipo de fome. Pode ser fome de comida como fome de outra coisa. Então é isso, ainda sou muito verde, ainda sou muito novo para essas coisas. Fizeram um unplug muito bom, por acaso. Gostei do unplug deles. E esta música ficou muito bem no unplug. 3 em ponto, aos domingos, às 3 da tarde, com Adriana Pequeno e Carlos Bonaparte no Canal 1. Pois é, o nosso 3 em ponto no Canal 1, comigo e com a Adriana Pequeno. Foi assim, agora já não é, é na Rádio Antena Web, e mesmo assim vai deixar de ser. Adriana, é o nosso último informação 3 em ponto. Vamos lá? Ok, vamos lá. Vamos lá. Informação. Informação 3 em ponto. Diz lá isso outra vez? Espera aí, agora sim. Diz lá isso outra vez? Informação 3 em ponto. É verdade. Foi mais ou menos a questão que disseste, sim. Ora bem, ouvintes, é a última vez que vos trazemos uma informação 3 em ponto. Vamos então começar por partes. Entre abril e maio, o que era suposto ser uma consolidação foi um boom, uma explosão de novos parceiros, de novas pessoas que se quiseram juntar a nós, seja na equipa de locução, seja também na produção externa. Foram várias as pessoas que quiseram integrar a nossa equipa e que quiseram transmitir aqui os seus programas. Assim sendo, o que era suposto ser uma fase de consolidação foi apenas e só uma fase de transição. E a situação chegou a tal ponto que aqui, na Antena Web, vamos pela primeira vez fechar a entrada a produtores externos e de rede a partir do mês de junho, por forma a evitar sobrecarregar a nossa programação, o que obrigaria a elaborações constantes da grelha, o que não é saudável. Por isto mesmo, só a produção interna, ou seja, aquela que é exclusiva, se mantém. Até 31 de maio, com tolerância até 1 de junho, vamos trazer aos nossos ouvintes, vamos continuar a elaborar ainda a grelha de programação. A partir do dia 2 de julho, o que está, está. Tal foi o boom. Nós nunca tínhamos feito isto em tantos anos e aconteceu pela primeira vez. As últimas cartadas vão incluir programas de literatura e não só, mas especialmente um de literatura que se chama O Estudo. Claro, isto em português. O programa é um programa que tem cerca de 20 minutos, 30 minutos, e é um programa em locução chinesa. Mas há outros. Pronto, este programa ainda não tem horário definido. Mas há outros programas que têm já horários definidos. Há coisas que vão mudar. E Adriana, o que é que tu sabes sobre esta Rádio Excelsos? Rigorosamente nada. Só o nome dela. Pronto. Então, verdade é que sabias mais. Rádio Excelsos, uma rádio. Tinhas a obrigação de saber. Uma rádio generalista. Pelo menos isto tinhas que saber, que era uma rádio generalista. Que vergonha. Credo. Ah, pá, mas apetece, filho. Nem uma rádio generalista. Não. Está bem. Foi a primeira rádio que teve um nome eleito por ouvintes e amigos da Antena Web. Entre Antena Web Excelsos ou Rádio Excelsos, os nossos ouvintes e amigos escolheram a segunda opção, Rádio Excelsos. Então, a rádio será assim mesmo, Rádio Excelsos, com um endereço que vai estar disponível a partir de 1 de junho, excelsos.antenaweb.info. O que é Excelsos? Vamos por partes, para quem não sabe escrever o nome, E-X-C-L-S-E-L-S-U-S. Vem de excelente, excelsos, até o excel é tudo igual. Depois, em vez de ser ent, é sus. Sus, que quer dizer para cima. Portanto, excelsos quer dizer por excelência, muito elevado. E é isto mesmo que nós pretendemos para a Rádio Excelsos. Já dissemos ontem no Praça Pública que a Antena Web Portugal falhou. Vai surgir a Rádio Excelsos e a programação para este canal já está elaborada. Há uma particularidade na Rádio Excelsos. É que muitos dos programas que os ouvintes vão ouvir já são conhecidos da casa. A diferença é que vão passar em duplo. Por exemplo, o Encontro Central vai abrir e fechar o dia da Rádio Excelsos. A Ligação Nacional, por exemplo, vai ter também duas edições diárias, tal como o Mundo Sertanejo. Ora, se é por excelência, vamos trazer aos nossos ouvintes edições, mais edições dos programas que nós sabemos que eles gostam. Ou que vocês gostam. A ideia é que seja uma rádio também da vossa preferência. E assim sendo, a Rádio Excelsos abre as portas no dia 6 de junho. Não obstante, há outras mudanças que vão acontecer. Naturalmente, esta nova rádio generalista e que substitui temporariamente a Antena Web Portugal, porque a nossa, não sei, temporariamente pode ser 2 anos, 3, mas aquilo que eu sei é que a nossa pretensão de uma Antena Web Portugal não desapareceu. Para todos os efeitos, a nossa ideia é que a Antena Web Portugal, aliás, é que a Rádio Excelsos seja aquilo que a Antena Web Portugal não pode ser, ou seja, uma rádio que possa seguir em frente por muito tempo. Dizer-vos que o facto de alguns programas saírem para a Rádio Excelsos abriu portas a que outros programas se pudessem realizar. Alguns de produção em rede, outros de produção externa, alguns também de produção interna. No Canal 1 é onde se registam, sem surpresas, as maiores mudanças. No Canal 1 e na Rádio Antena Web. Por momentos, a Rádio Antena Web, porque era a única que podia ter emissões em direto, foi aquela que realmente as suportou. Mas a temática do Canal 1 é mais condizente com aquilo que é a emissão ao vivo e a produção interna. Por isto mesmo, a maior parte da programação ao vivo e a maior parte da programação interna regressarão à sua casa, isto é, ao canal 1 da Rádio Antena Web, ou do grupo Antena Web. Assim sendo, é certo que a hora 0 passará a ter 1 hora e não 3, e passará a ser de segunda a domingo e não apenas de segunda a sexta. Mas há outras coisas que mudam e que eu acho que vão enriquecer o nosso canal 1. Adriana, Parque dos Príncipes, fala-nos um pouco sobre isto, sabes? Se não soubesse, estava morto. Será? Como também sabes que a Rádio Excelsos. O Parque dos Príncipes vai ser um novo programa de co-parceria a minha e do Carlos, onde nós vamos ter, como já disse anteriormente, música e outras rubricas, onde vamos ter temas, conversas atuais, coisas que acontecem no mundo e que possam ser pertinentes a discutirmos, e vai passar na Rádio Excelsior, certo? Se não estou em erro. E eu bem disse de canal 1, mas... Eu bem digo, eu troco tudo. Como é que tu foste buscar a Rádio Excelsior? Vamos para o canal 1 de novo. Ok, vou para o canal 1. Eu troco. O que é que queres? São muitos canais. Não, é que eu disse que isto era o canal 1, que é a produção interna ia regressar ao canal 1. Eu até quero. Pronto. Ok, vamos para o canal 1. Exato. Pronto. Agora, se me perguntares o dia e a hora, aí, pronto, já me passei. Porque não sei mesmo. Eu não ligo aos dias e às horas dos programas. Bem, com essa até me assustas. Vamos falar sobre isso. Mas também há aqui um outro programa que eu também gostava de destacar, este que é só feito por mim, que é o Entre o Tempo e o Tudo. Entre o Tempo e o Tudo é um programa que vai para o ar também no canal 1 às 5 da tarde e que será o programa mais longo que já foi feito na Antena Web. Agora que existem emissões em direto, podemos ter programas que superem as 3 horas. E é isso que vai acontecer com o Entre o Tempo e o Tudo, que vai aglutinar o Rapidinhas na Brasa e vai ter rubricas como Vinil, a rubrica da Universidade Autónoma de Lisboa, produzida pelo João Santareno, e que vai ter músicas dos anos 80, sobretudo... Vai trazer vinis, o próprio nome indica, trazer alguma história e trazer também a respectiva música sobre essa história. Também vamos ter Minuto de Saúde, vamos ter, porque entretanto acaba o Bom Dia Antena Web, acaba o Rádio Alegria, ambos na Rádio Antena Web, e temos então a oportunidade de trazer este Entre o Tempo e o Tudo. Aqui, portanto, no canal 1 da sua Antena Web. Vai ser das 5 às 9, vai ter comentário de Alexandre Garcia e também o comentário político, aliás, é o comentário político este que vamos trazer, nomeadamente sobre assuntos do Brasil, porque o Alexandre Garcia é do Brasil, mas, por que não, às vezes algum um que outro assunto internacional. E o que é que se pode dizer mais sobre estas novas mudanças? Ainda tudo é uma espécie de incógnita, ou quase tudo, porque até dia 1 de junho no máximo as portas estão abertas a mudanças, mas estas que nós aqui anunciamos são fixas. Dizer também que o Café Brasil vai voltar à Rádio Antena Web. O Café Brasil esteve na Rádio Antena Web até que esta mudou de nome para Canal 1. Manteve-se aí, até agora. E agora então vai mudar para a Rádio Antena Web. E vai ser de segunda a sexta, às 7 da tarde. Depois, vamos ter alguma aposta na produção portuguesa, ainda que de produção externa. Como são os casos, por exemplo, do Vidro Azul, de Ricardo Mariano, que é exibido em algumas rádios universitárias, como a Rádio Universidade de Coimbra, a Rádio Universitária do Minho e outras rádios a nível nacional, que transmitem este espaço radiofónico. E é assim que apresentamos a nossa informação 3 em ponto. E pronto. Temos mais novidades, mas elas serão anunciadas na próxima edição do Praça Pública, que irá para o ar sábado às 20h30, aqui mesmo na Rádio Antena Web. Esse programa não sai da Rádio Antena Web. Teremos então um espaço que vai continuar com toda a certeza. Não é só este. Faltou-me aqui um detalhe também, já agora, antes de passar a mais uma musiquinha. É que o programa 4x12, da, portanto, meu e da Adriana Flória, vai mudar para a Antena Web Internacional. É, ele é espanhol, vai passar da Rádio Antena Web para Antena Web Internacional. Adriana, mais música? Sim, é para acabar, certo? Sim, temos mais 4 temas. Vamos acabar com mais 4 musiquinhas. Ok. Portanto, podemos terminar com... qualquer uma dos Queen. Eu gosto muito do Magic, gosto muito... Não, este é muito longa. Não é o Magic que é longa. Bohemian Rhapsody é que é longa. Mas escolho qualquer uma dos Queen. Pois, eu por acaso estava a pensar numa que também é longa, dos Queen. É assim, eu tenho aqui duas músicas. Sim. Uma que não é longa, tu dirás, e tenho outra que é longa. A que é longa, aliás, a que não é longa, chama-se Who Wants to Live Forever. Sim. Que já agora, só para... não é longa, mas tem quase 5 minutos. Portanto, e a outra é? E a outra é... pois... Estamos aqui a fugir o nome da música. Inuendo? Olha, agora fugiu-me. É Inuendo, é. Acho que sim. É Inuendo. Inuendo. Que tem 6 minutos e 27 segundos. Eu particularmente prefiro esta, mas... tu sabrás... até se quiseres podemos escolher esta, a Bohemian Rhapsody. Hoje... podemos, musicalmente, até passar um bocadinho do tempo, dado que é a última edição, portanto... Então, é assim, se aí tiveres, eu prefiro passar um bocadinho da Bohemian Rhapsody. Acho engraçada, principalmente a parte do Aleluia, não sei porquê, mas acho engraçado. Bem, um bocadinho, isso é que não podemos. Pronto, então passa... Podemos passá-la toda, mas um bocadinho não. Ah, então, pá, um traque das botas. Ok, então... É essa. Olha que até é mais pequena do que a Inuendo. Pois é. Tem 5 minutos e 53 segundos. Então vamos ouvir esta então. Queen, Bohemian Rhapsody. Sim. De seguida, vamos ouvir... Qual? Ah, claro, eu tinha que pôr uma deles, dos Hot Set, claro, com Crash Boom Bang. Tem tudo a ver? Acho que não tem nada a ver, mas sim. Não, mas a música é gira. É. Então vamos ouvir também com Crash Boom Bash. Boom Bang. Hã? É Crash Boom Bang. Ah, bang. Boom Bang. Sim. E a minha terceira seria os Bon Jovi com Lie to Me. Qual? Lie to Me. Não, de quem? Dos Bon Jovi. Ah. E a quarta? A quarta seria a última de todas? Sim. A quarta é Retratamento. É Retratamento dos da Weasel. Que foi a primeira música passada na nossa primeira edição de 3 em ponto. Sim. Olha, eu estava aqui porque... porque eu não tenho aqui a música que tu disseste. De quem? Dos Bon Jovi, Like Me. Ok, então... portanto, sabes o que é que eu pensei? Sim, diz. Eu estava aqui, eu fiquei na dúvida o que é que fica mais a condizer. Bed of Roses ou It's My Life? O que é que achas que tem mais a ver com o retratamento? Olha, vamos ao It's My Life. Também acho que sim. Eu acho que em termos rítmicos, não tendo muito a ver, mas ainda assim é que está mais... não sei, acho que é que tem mais a ver. Já viste? Vê a ligação das quatro músicas. Bohemian Rhapsody, Crash, Boom, Bang, It's My Life, Retratamento. No fim, vamos ao retratamento, porque... pois, porque isto realmente... pois, porque isto realmente é assim, uma coisinha assim, um bocadinho para estranha, não é? É. Mas os ouvintes perdoam-nos. Portanto, os ouvintes gostam muito de nós, eles compreendem a nossa, vamos lá, insanidade. E percebem que... olha, podíamos escolher os Adiafa com as meninas da Ribeira do Sado. Também. Tínhamos aqui muitas músicas para escolher. Mas não. Vamos escolher esta. Que até nem é assim mazinha. Até uma música gira. Eu gosto. Gosto desta música. É gira. Pronto. Então vai ficar assim. No término desta edição, Bohemian Rhapsody dos Queen. Logo depois, Crash Boom Bang dos Roxette. Depois, It's My Life dos Bon Jovi. E também a música dos The Weasel chamada Retratamento. Adriana, despedidas finais desta edição do 3 em Ponto. Desta edição e do programa em si. Ai, pois, despedidas. Então, ouvintes, nós ouvimos qualquer momento destes. Três em ponto, aqueles que são fiéis ao três em ponto. Pronto, eu fico por aqui e deixo o meu três em ponto. Só o três em ponto. Ok, pronto. Momento funerário já passou. Mas eu volto com outro programa dentro do mesmo grupo, dentro da mesma rádio, não digo do mesmo canal, porque canais há muitos e nós andamos sempre a saltitar, portanto, mas vocês já devem ver o meu trabalho por aí, espalhado em alguns. E Carlos, foi um prazer fazer um trabalho, este trabalho contigo, este programa, mas claro, vamos ter os outros. não te livras-me assim tão fácil. Momento para finalizar este programa, há de em ver. Opa! É interessante. É. Pois é, mas se quiseres algum programa neste canal, também podes fazer. Não será comigo, mas... Mas podes... pronto, não é? Coisa. Pois é, ouvintes, tempo de nos despedirmos do nosso programa. Eu desejo a todos uma ótima tarde, então, na companhia da Rádio Antena Web. Se bem que agora o que vamos ter é música, porque as nossas edições por esta semana ficam por aqui. Durante a próxima semana, como já foi sendo anunciado, vamos ter poucas edições. Vamos ter apenas o Expresso 80, vamos ter o Subcavo do Carlos Cruz, vamos ter também o Romantismo no Ar do Ricardo Teodoro, e depois vamos ter também, ao longo desta semana, o Praça Pública na Rádio Antena Web, e o Conversas Aleatórias e o programa Sobretudo, vamos ter estes programas também na Antena Web Informação. Mas são apenas estes, os demais ficam nesta semana sem ter exibição, pelos motivos que já foram sendo anunciados. Estamos a tratar então de ter tudo preparadinho para o dia 6 de junho. Ouvintes, a todos então uma ótima tarde. Bohemian Rhapsody. Os Queen. Reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows. Doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Nothing really matters. Let me go. Oh, mama.